tomando banho. Depois ela pegou o DNA para ser reconhecida como irmã do Ricardo, achando que ela, que ele daria dinheiro para ela. Ela é uma vergonha e merecia ter nada, tomar banho. Puta vadiaça, aquela que se dizia ser a chata. Ficou famosa, passando para as câmeras a vergonha dela. Depois ela pagou o DNA para ser reconhecida, irmã do ricaço, achando que ele daria dinheiro pra ela. Dá uma vergonha e merecia ser usada tomando banho. Puta vadiaça aquela que seu nome todo nome dava chata.